8:01. Identificando. Você ouve Rádio Boas Novas FM. ZYC 574. Transmitindo na frequência de 92,9 MHz. Boas Novas FM. Às 24 horas no ar. Falando do amor de Deus. Aqui, Boas Novas.